Thank you. Presidente na manhã desse para dois, após o autorizado procedimento, estamos para 308, boa. Controle, bom dia, Gol 1173. Rodar a decolagem de voo 360. 360, Gol 1173, autorizaria para o Edmótima? 366. Beleza, Gol 1173. Corre no maior direção 95, com 38 no meio, um pouso. Yeah. controle restrito na frequência 1, 2, 8, 2, 3, 5, fazendo 2, 1, 2, 5, 1.